táxi 353-17 está com 9,6 a bordo, São Luís, 4 horas. Autorizado, táxi Indy, reporta Monte Claro, da 10 pronto, que legal 10 no meio, ou 353-17. Autorizado, ele vai reportar no Monte Claro, pronto, 353-17. Variável 029, autorizado a linha decola de transora. No site do Ecolos 37, controle 20.8. Controle 20.8, 35317, um bom dia. Controle Salvador, bom dia, 35317. Bom dia, 35317, contato radar, vá para o nível 380, saída Momo. 380 na saída Momo, possibilidade de uma COGBO dar presente? Autorizado. Autorizado, obrigado. aproximadamente da 3399, está no 08. Autorizado, da 3399, reporta. Autorizado, da 7 Guarulhos 360 via Pesulu no 6, decola pista no 0, curva direita, seria dial, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5007. Correto, reporta puxa. Repeat 5397, Semi Centro Recife, 12685, alterne 12545. Bom voo. 2685, primária, poderia confirmar a área 20 vezes? secundária 12545. 12545. Bom trabalho, obrigado pelo serviço. Táxi 3399, 5-2 a bordo, Antena Galeão, 436 da próxima. 5-2 a bordo, Antena 3399, táxi Apache 1 no Índia, reporta Monte Perdão no 0 pronto, Kenegão no 0, 1 no mesmo. Panamará, Panamá, Panamá no 0, Cortiné 1, 5-2 a bordo. Espera pronto, 3399. 399 autorizado a linha de colapso no 0, vento 300 grau 029. Autorizado, alinha decolada 3389. A 3399, decolada 52, controle do 0, décima 8. 208, bom dia. Controle da 3399, bom dia, decolada 52. Bom dia, TAM 3399, contato radar, batalha nível 360, Voileda. 360, direto Leda, 3399. Latam 3399, Sunny Centro Recife, 1251, Alterne 1332. Bom voo. Obrigado, bom dia.